de preto. Pouca estrigna, os moleque maloqueiro. Na cama faz amor, a noite o dia inteiro. Ela é a dama de preto. Ela é dama de preto. Pouca estrigna, os moleque maloqueiro. Na cama faz amor, a noite o dia inteiro. Ela é a dama de preto. Ela quer o uísque, escama também. Quer brincar na minha cama? Vamos lá pro meu harém. Ela é a dama de preto, não é dama do conceito. Ela é uma dona banda que só quer dar o dia inteiro. Ela vai te hipnotizar. Ela vai te fazer chorar. Parceiro, se liga que ela é dona do mal. Ela não é dona de te levar ao astral. Essa mina é zica. Essa mina gosta de ver a filha. Aí, parceiro, abre meu olho com quem você gosta de meter os cocos. No baile perigoso, no baile transformou. Um salve pra zona do conceito, por favor. Um salve pra zona do conceito, por favor. Ela é dama de preto, pouca estrigna, os moleque maloqueiro. Na cama faz amor, a noite o dia inteiro. Ela é dama de preto. Ela é dama de preto, pouca estrigna, os moleque maloqueiro. Na cama faz amor, a noite o dia inteiro. Ela é a dama de preto. Clock, ralo, frevo, banda. É dama de preto. Ela beija ouriçada pra ganhar o meu respeito. A pantera aglomerou, no frevo desbandeou. Aqui Toninha linda, curte o frevo sem caô. Escama tá na mente, no lança quebada H. Dá umas bolas na mafu pra vir desbandear. Curtiu, o baile foi legal. Menina tá louquinha, tá que tá que passa mal. Um beijo nas princesas que respeitem nós e tal. O clima é de tensão, as princesas que amor. Mais tarde na minha cama eu tô louco, que calor. Prazer eu vou sentir na minha house e vai constar. A dama é de preto e os bandidos alucinam. Ela é dama de preto, pouca